Nerdcast, o podcast mais romântico do mundo. Gostoso, né? Lambda, lambda, lambda, nerds. Se é que vocês me entendem. Mas que é isso, meu amor? Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu sou Chique Valentine. Pois... Este ano vi mais sexy do que nunca. Aqui é o Azaghal. Azaghal. Nossa senhora. Que é bom no pega-pá. Queimando o filme do Azaghal. Mas a portuguesa vai virar campeã mundial já. Muito bem, nerds. Vamos falar hoje em mais uma edição especial do Nerdcast Dia dos Namorados, a nossa rádio romântica. Este é seu sexy? Sexy anos 30. A rádio. Sexy chat rolê. É assim que ele faz no chat rolê. Tudo é chat rolê. Agora tudo é chat rolê. É chique rolete. Vamos ver o que nossos ouvintes têm a dizer sobre as paixões, os perigos, as decepções, as desilusões. E a dor de corno. As fantasias eróticas. Os feitiços bizarros. O que o amor traz para o mundo nerd? Fique com a gente logo depois dos e-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. que é isso? Vamos romântico. Tá ótimo. Muito bem, essa semana não vamos ler os e-mails do último Nerdcast. Isso, vamos deixar para semana que vem, já que semana que vem não leremos o desse, porque não faz sentido. Exato, esse é um Nerdcast especial, a nossa rádio brega romântica. Então vamos passar apenas recadinhos legais. O primeiro é: usem e abusem do espaço de comentários como uma gigante porta de banheiro. Exatamente. Façam como vocês fizeram no passado. Façam declarações de amor, procurem namorados ou namoradas. É, porque se você não apareceu neste Nerdcast, pelo menos você participa nos comentários, né? Exatamente. Ano passado vocês fizeram isso e foi muito maneiro, então a gente incentiva que façam novamente. Exatamente. Outra coisa que hoje, dia 11 de junho, data de publicação deste podcast, começa a Copa do Mundo de 2010, Azaghal. Isso, o mundo entra naquela folia, né, esportiva. Exatamente. Todos atrás da bola, aquele negócio todo sem explicação. Nós já estamos preparados, vamos acompanhar todos os jogos da Copa por streaming. Exato. E aí, como toda tradição de Copa, tem sempre um bolão. Exato. E aí o pessoal de podcast, grupo seleto de podcasters, veio falar com a gente que eles tiveram uma ideia muito legal de fazer o Bolão Podcast Brasil 2010. Olha só, por que não? Que legal. E a ideia interessante, que é, os podcasts vão concorrer num bolão só para podcast, e vai ter o bolão só para os ouvintes. Que maneiro. Então, se você é ouvinte do Nerdcast ou de qualquer outro, você pode participar. Nós, podcasters, vamos ganhar 30 segundos. Quem for o rei do bolão... vai ganhar 30 segundos em todos os outros podcasts que perderam. Pra falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Excelente. E o ouvinte, que for o cara que se destacar, que for o que acertar mais, que ganhar o bolão, vai ganhar um iPod Touch de 8 GB, segunda geração. Muito bom. Isso é porque... Novo, hein? Novo, claro. Não, é porque todos os podcasters que vão entrar no bolão, eles vão contribuir. E aí vão pegar essa grana de todos os podcasters e vão comprar o prêmio para os ouvintes. Entendeu? Isso, exato. E aí o que acontece? A Copa começa dia 11, já tem jogo dia 11, mas só vai valer ponto a partir do dia 15. É, porque tem que dar tempo de anunciar, da galera chegar junto. E é até legal o pessoal começar a se ambientar lá, então os primeiros jogos já faz meio como um teste. É, exato. E a partir do dia 15 é que os pontos vão começar a valer. Tem o link aí e uma vinheta que eles fizeram, ficou maneiro, que a gente vai tocar. Ah, é, toca aí. A Bonosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa! Último recado, Azaghal, o mais feliz de todos os recados que já temos. Porra, quanto tempo que eu quero dar esse recado, cara? Acabou o Nerdcast. Não é isso, porra. Bom, depois de 8 anos trabalhando sem férias nenhuma, maioria desses 8 anos com 2 empregos, né? O emprego de blogueiro, podcaster e, normal. E normal. Depois desses árduos 8 anos sem férias, nós vamos sair de férias, Azaghal! Exatamente. Daqui a 1 mês, nós estaremos embarcando num avião para um destino desconhecido. Desconhecido. A Ilha de Lost. Iremos para a Disney com o polegar vermelho. Isso é uma férias de verdade. E não é aquelas férias de 2 semanas correria, não. Nós vamos ficar 1 mês de férias, Azaghal. Puta que pariu. Ai, a gente vai merece. Ser férias frustradas, cara. Vai ser comendo cachorro, sanduíche mijado, a velha morrendo no porta-malas. Vai ser um inferno. Ai. Aí eles estão pensando agora, fudeu. 1 mês sem Nerdcast. 1 mês sem nada. Eu vou me matar. Realmente acabou. É. Não, nós não somos assim. Tá, garoto. Podem ficar tranquilos que durante as férias o Nerdcast e o Jovem Nerd vão continuar com a sua programação normal. Olha que beleza. Estamos trabalhando dobrado há alguns meses. Tá foda. Porque adiantamos toda a agenda de gravações. Uhum. Estamos editando para não ter problemas. Exato. E todas as sextas-feiras que nós estivermos lá abraçados com o Mickey, dando soco na cara do Pato Donald, ou qualquer gastando nosso dinheiro naqueles outlets, pode ter certeza que o Nerdcast vai estar no ar, as atrações do Jovem Nerd. Isso. Parte da atração do site e o Twitter, principalmente, vai se transformar num mega portal da nossa viagem, né? Ah, é? A gente vai twittar foto, puta, vídeo... Puta, vai ser uma festa no Foursquare, cara. Foursquare! Vai ser tudo, né? A gente vai deixar todo mundo up to date. Vai ser muito maneiro pra nós. Isso, pra vocês também, porque vão ficar com vontade. Quem sabe ano que vem a gente não organiza uma excursão. Exato, essa que é a ideia. A porque quer saber o que o pessoal acha, nós, né? É, nós estamos começando um novo projeto chamado Nerd Tour. Exatamente. Então, dia 11 de julho, começa o projeto Nerd Tour. Ó, oh, excelente. Teremos patrocinadores já de início e queremos expandir. Então, se você tem uma empresa ligada a qualquer instância da viagem de uma pessoa, seja uma agência de turismo, a uma empresa que faz malas ou aluga carros, preste atenção no Nerd Tour. Depois da nossa viagem, ainda vamos ter vídeo, ainda vamos ter Nerdcast especial sobre a viagem, vamos ter tudo. E quem sabe ano que vem, cara, a gente não viaja com a nerdalhada pra Comic Con ou pra Disney, ou pra onde for, cara. Puta, pra puta que pariu. Pra casa do caralho. Vai de Descobre de Fim e vai com todo mundo pra casa do caralho. Com o Renan junto. Então, nerds, é isso. É isso. Né? Nerdcast vai continuar, não se preocupe. Nerdcast especial Dia dos Namorados. Delícia. Muito bem, nerds. Recebemos centenas de cartinhas do Brasil inteiro. Ia ser tão legal se fosse que nem no show da Xuxa, né? Ah, eu queria mergulhar nas cartinhas. A gente mergulhando, sorteando as cartinhas. Vamos aqui, olha o fudido corno. Você sabe que aquelas cartinhas da Xuxa tinha meio palmo de altura, né? É almofada, né? Exato, a gente achava que... A gente faria igual, meu amor. Uma vez o Faustão pegou uma urna e ele foi metendo a mão pra tirar de dentro, sabe? Não era uma urna muito grande, não. É, isso é algodão, sei lá. É o tamanho, sei lá, de um barril, sabe? Assim. É. E aí ele foi metendo a mão naquele bolo de cartas e puxou de dentro uma almofada. Ai, que horror! E puxou e jogou fora. Ah, tá bom. Onde ficou isso? Onde você viu isso? Na TV. Tá bom. Isso não tem no YouTube. Né? Ah, ele vê tudo. Ele vê o peitinho da Xuxa, ele vê o... a almofada. Ah, ele vê tudo. Não, hoje o Almôndega tava na rua e teve dia dos namorados dele já. O quê? Mas eu sabia. Eu tava atravessando a rua e tinha lá uma revista de mulher pelada aberta no chão. É verdade. Aí eu ainda falei assim, ai, tomara que o Almôndega não... E de repente... Ah, mas é a única coisa que ele viu. E ele foi esperto. Primeiro ele olhou bem, depois ele avisou. E não era Playboy, não. Era Penthouse. É, era um negócio era uma bem coisa aggressive. Agressiva, cara. Era chat roulette. Ano passado tivemos um excelente programa e a gente perguntou o que aconteceu com as histórias, né, dos nerds que participaram, né? Alguns entraram em contato para contar, por exemplo, nosso primeiro feedback do ano passado, caso vocês não lembrem, é de Victor Caparica. Vocês lembram dele? Ele tinha uma semi-namorada, né? E aí rolou uma bosta no RPG e ela não quis mais saber dele. Não, aí... ele rebaixou ela de nível. É isso, exatamente. Sei lá, tirou os pontos dela do RPG. É isso, aí ela... E ela terminou o namoro. E aí ele ficou desesperado, se declarou aqui no Nerdcast. Escuta um pedacinho. Marina. Você, meu amor, no momento em que a minha tabela de encontros aleatórios deu 20, você surgiu na minha vida. Nesse momento, eu soube que eu mais do que encontrava o meu grande amor. Nesse momento, foi como se eu tivesse subido de nível. Olha só! Subido de nível. Você, meu amor... foi a tocha que iluminou meu caminho nas dungeons mais perigosas da minha vida. Foi o mapa que me guiou até os mais terríveis confins do mundo medieval. Me perdoe, meu amor, por mais que você saiba que os seus 4 níveis de experiência não vão voltar, me perdoe, porque você sempre esteve comigo aqui. E no jogo. Olha só, que maravilha! Não, você improvisou de isso mesmo? Improviso, rapaz! Você tem esse poeminha aí amassado na sua carteira. Agora, Victor Caparica, 29 anos, professor universitário, nos mandou um e-mail dizendo o que aconteceu com ele. Olha, que beleza! Leia, senhora Jovem Nerd. Caríssimos Alotônia Zagal, ignorei senhora Jovem Nerd portuguesa. Ignorou mesmo. Participante do último Nerdcast dos Namorados, que tinha perdido a namorada por conta de um quádruplo Energy Drain em D&D. Dado seu pedido no Nerdcast 210, senti-me impelido a escrever e dar notícias. Caras, acho que nunca vou poder realmente retribuir pelo que fizeram por mim um ano atrás. Pode ser em Banco do Brasil. Não vou aqui tomar páginas contando a trajetória dos eventos que se seguiram ao dia 12 de junho de 2009. Ao invés disso, vou resumir o que importa. Eu e Marina nos casamos. Olha! Olha! Moleque! Aquele resumo de novela, eles casaram. Que isso? Tivemos não sei quantos filhos. O casamento foi no dia 1º de dezembro de 2009. Temos duas cadelas, chamadas Lilith e Azula. Eu espero que sejam animais. Temos duas vagabundas. Eu não sei, cara. Hoje em dia... Vivas vagabundas. Já nasce de errado. Né? E nunca estivemos tão felizes como agora. Jogamos RPG juntos. Ó! Oh. Todos os dias. No limite, no fio da navalha. E tudo graças ao esforço reconciliatório do podcast mais romântico do Brasil. Olha só, viu? Gente, a gente conseguiu fazer pessoas se casarem. Cara, muito maneiro isso. Não conseguimos nada. O Nerdcast ele conseguiu com aquele poeminha guardadinho na carteira. O cara realmente estava emocionado, lembra? Gente, Marina. Ele tava tremendo. Marina. Eu Marina. Lembro. Marina. Meu amor. Marina. Meu amor. Mas o Nerdcast foi uma ferramenta, um instrumento de comunicação. Ela não queria ter dinheiro de telefonia. Foi veículo. Um veículo. Eu quero tomar fama disso aí. O que é isso? Tá usando aqui o meu espaço? Você tem noção? O Nerdcast Dia dos Namorados muda a vida de pessoas, senhora. Ah, isso é lindo. Muito bonito isso. Olá, queridos. ano passado participei do Nerdcast Dia dos Namorados sobre a alcunha de Marajade, com um e-mail muito lindo e singelo. E humilde. Contendo descrições adoráveis sobre a minha pessoa, como ex-fundadora de um fã-clube de Arquivo X. Nossa! Lembra? Nossa! Olhos castanhos e atraentes, um atrai o outro. Provando quão desesperados andavam os nerds, apesar da esculhambação da mensagem, recebi vários retornos. Só? Aos quais respondi todos, mesmo os que gritavam... Na bomba! Meu Deus! Na bomba! Ups! Quem é que estava desesperado mesmo? Por um período de umas 2 semanas, aquilo rendeu muitas piadas entre os meus amigos. Mas depois, perdi a paciência e nunca mais acessei o MSN falso que havia criado. Sério, falem a verdade. É muito chato ficar respondendo a 500 caras perguntando a mesma coisa. E aí, gatinha? Quer dizer que tu escuta o Nerdcast? Ô, oh, mas que broxol! Ô, homens! Vocês são muito broxóis! Que isso? Estava andando aí de bobeira e sem querer ouvi um anúncio vindo de uma nave Vogon. Incrível, não? Ai, meu Deus. Eu não entendi nada. Nem eu. Vamos lá, minha filha. O que aconteceu na sua vida? Peraí. É só isso mesmo, né? Peraí, bem, passada aquela enxurrada de mensagens, lá pelo final do mês de junho recebi um e-mail de um nerd que morava em Porto Alegre, tinha 28 anos e milagrosamente se encaixava no perfil que eu tinha descrito. Marisa Saldanha. 1,84 de altura. Aí, Marisa Saldanha. 78 quilos. Não, porra. Morava sozinho, tinha emprego. Não é Marisa Saldanha. E aparentemente, nenhum trem havia passado por cima da cara dele. Ai, que horror! Não é o Marinho Saldanha, né? Definitivamente. Coitado, Marinho. Infelizmente, nem tudo estava de acordo com os pré-requisitos para o príncipe encantado. O rapaz tinha terminado há pouco tempo um namoro de 4 anos. Ok, balde de água fria, nem cogitei a possibilidade de acontecer alguma coisa. Afinal de contas, não nasci para ser cachaça. Aquela que você usa pra esquecer, mas o efeito é só temporário e no final das contas você ainda termina com uma baita dor de cabeça. Olha aí. Vou te falar, Samara Jade, hein? Teve que explicar a piada. Mulher cachaça, explicando a piada. Mas por algum motivo que alguns podem chamar de destino e eu chamo de tenho mais sorte que juízo. E eu chamo de estava encalhado e vamos dar uma oportunidade. Adicionei o rapaz em meu MSN verdadeiro, porque o outro era falso, e comecei a conversar com ele. Assim, just for fun. Just for fun. Conversa vai, conversa vem, passaram-se meses, até que eu convidei para assistir a estreia de Avatar. Just for fun. Junto com meus amigos nerds. E finalmente nos conhecemos. Just for fun. Mas é, essa altura do campeonato, na minha cabeça, era apenas amizade mesmo. Cara, tá muito chato isso. Tá, né? Não, vai, vai. Minha filha tem que ter sido uma parada inacreditável. Sexo animal na rua. Na rua? Que pariu. Vamos lá. Então vamos lá. Tanto que quando ele me chamou pra outra sessão de cinema, eu levei novamente todos os meus amigos. Ai, meu Deus. Ô, cachaça, meu irmão. Não é cachaça não, mulher. Tão xarope. Ai, que boa página. Só pra chegar lá e perceber que ele havia comprado meu ingresso. Epic fail pra mim. Ei, Lele. Lembro-me que o Jovem Nerd fez uma piada quando eu disse que pretendia brincar de Mulder e Scully com o rapaz escolhido. Mas no final dessa história, não é que foi isso mesmo que aconteceu? Após 7 meses de nos conhecermos, ou na 7ª temporada, aconteceu nosso primeiro beijo. E olhem só. Just for fun. Foi ao som de CDC. O que tem a CDC? What are the odds? O que tem a CDC a ver com o arquivo de... Sei lá. Devia ser que ela... Que legal, que bom. Good for you. Chega, né? Só. Sifufu. Sifufu. Foi. Chatíssimo. Vida boring. Vida boring. Pois é, pessoal, veja só que vocês fizeram. Coitada. Ela se deu bem também, gente. Gente, pois é, olha aí, vejam o que vocês fizeram. Uniram 2 almas nerds perdidas por aí. Estão juntas há 5 meses, felizes. Sexo animal! Onde estão as vadias? E vamos para o e-mail das vagabundas. Ótimo, parabéns. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Sou Jonathan Hook Caruaru Santos. Tenho 23 anos e sou operador de supermercado. Uma nova definição de faz tudo. Estou num problema inédito para todos os nerds. Fui convidado por uma colega de trabalho do supermercado de Santos, São Paulo, para sair. E ela disse esperar minha resposta ansiosa. Mas logo no dia seguinte, outra colega também me convidou para ir num oba-oba. Olha aí, o rei do supermercado. Armação. É ele e minhas colegas. É armação, é pegadinha do João Kleber isso aí. Oba-oba num lugar muito suspeito, diz ele. Puta. E disse que iria esperar minha resposta também. Olha aí, tudo armadilha as meninas do mercado. Olha, que medo. E agora não sei o que fazer. As duas são bonitas. Notes? Ele vai ficar com nenhuma, você sabe, né? Porque as duas estão armadilhas. Inteligente, não, cara. Peraí. Que mercado é esse que você trabalha? Que mercado? Mercado chique de Santos. Só vende lagosta. Porém, uma é mais delicada e a outra um pouco mais underground. Olha só. Nossa. Uma trabalha no setor de pães e a outra no açougue, é isso? É isso aí. E além disso, as duas se conhecem. Olha aí. Olha aí. Tu vai cair numa pegadinha do malandro. Charlie. Aí pergunta. Ela, vamos sacanear esse babaca? Vamos. Come to the Candy Mountain, Charlie. O que eu faço? Fico com a Penélope charmosa ou com a Betty Boop? Nossa senhora. Vai acordar numa banheira cheia de gelo sem o rim. Caraca, que história bizarra. O cara trabalha num supermercado em Santos. Onde tem mulheres maravilhosas disponíveis desfilando. Caraca, né? Aí, faz tudo. Vamos na putaria essa semana. Caraca, cara. Parece filme pornô, né? É. Diga não pra tudo, né, cara? É, cara. Esse é o conselho? Diga não pra tudo? Pô, meu conselho pra ele é isso. Cara, ele tá... Isso é uma parada, uma realidade alternativa foda. Não existe um supermercado com duas mulheres gatas que convidam um servente pra sair. Só se for realmente pegadinha do João Kleber, cara. Exato, tô te falando, cara. Corra, cara. Diga não pras duas. Pegadinha do malandro. Ele diga não pras duas, cara. Fala, não, vai dar, não vai dar. Prometido, fala qualquer coisa. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Você não vai acreditar nos seus ouvidos. A Nerd Store está cheia de novidades. Corra agora mesmo para conferir a reposição da camisa Nerd Power. O Mega Boga Sucesso está de volta. Não perca também os dois novos lançamentos exclusivos Nerd Store que vão fazer a sua cabeça explodir. Tem uma overdose de nostalgia com a camisa Bozo. Com seu alucinado grito de torcida, vai banhado! E para você que irá guardar Lost como a série mais emocionante de todos os tempos, não deixe de conferir a camisa definitiva de todo fã com as frases mais clássicas das 6 inesquecíveis temporadas. Fiquei até sem ar. Até Ben Linus já levou a sua, não é, Ben? I've bought my Lost t-shirt at the Nerd Store and it's mega boga. nerdstore.com.br. Declaração. Olá, pessoal do Jovem Nerd, eu me chamo Guilherme Musashi. Sou estudante do último ano de design, tenho 21 anos e moro em Passos, Minas Gerais. Venho aqui pedir humildemente, ou melhor, venho aqui me jogar na lama e rastejar aos seus pés para que me deem essa chance única de mostrar todo o meu amor pela minha maravilhosa namorada, Sayuri. Bem, se vocês quiserem saber o porquê de todo o meu desespero, digo isso excluindo o Azaghal, é claro, porque ele com certeza não se importa, é simples. Sayuri está indo embora! Porra, graças a Deus! Que é isso? Porra, Passos? Quem tem Passos? Ela passou pelo Enem. Tchau, fudido! E uma faculdade federal no Rio de Janeiro. Ih, meu filho, até nunca mais. É praia, surf e shop, meu filho. É, braguinha. Acabou a vida, Severino. O trote ela já esqueceu. Ah, já. Então, a partir do segundo semestre do ano, ela estará longe, longe de mim, aqui nas longínquas Minas Gerais. Eu namoro com ela há quase 2 anos. Not anymore. Já tá com carioca bronzeadão lá, meu amigo. E como bom ouvinte de Nerdcast, já converti ela ao Jovem Nerd. Mas isso não foi muito difícil, já que ela é tão nerd quanto todos nós. E pra falar mais, um dos Nerdcast favoritos dela do Dia dos Namorados. Então eu adoraria fazer essa surpresa e dar esse presente pra ela, complementando pela caneca do Nerdcast, que eu irei dar de Dia dos Namorados. Claro, dentro de uma cesta cheia de outras coisinhas. Bem, preferência aí, toda já Nerd Store, né? É, por favor. Caros Nerdcasters, venho por meio deste e-mail declarar meu amor por uma garota muito especial. Não posso informar meu nome verdadeiro, por isso peço que me chame pela alcunha de Joe. Mas isso é tão conveniente. Ah, que bullshit. Eu não posso falar meu nome, mas tenho 30 anos e sou um loser. Tchau, Joey. Não. Peraí. Ah, não. Eu não aguento isso, não. Lê então outra pessoa. Mas por que, que ele não pode falar o nome? É, por que, que não pode? Que é casado? É, claro. Óbvio. Ah, safadinho. Só pode ser. Tenho 30 anos, condutor de mouse e pedreiro de pixel. Que whatever, web design. Web design. Ah, ele quer que a portuguesa leia. Caso seja selecionado, gostaria de dizer através da voz da nossa querida portuguesa que amo muito uma pessoa e que ela fosse chamada de Angel. Angel? Angel, não é Angel de anjo, não. Angel. É álcool Angel. Álcool em gel. Álcool em gel. Uma menina limpa e bonita. Limpinha. Menina esterilizada. Pobre, mas limpinha. É uma coisa meio Superman, né? NJ-L. Angel, né? Angel. Ah, ele quer que, que significa em kryptoniano infiel. Que horror. Gostaria de dizer... Ah, mas com esse sotaque, tu vai conquistar ela na hora. Gostaria de dizer que você apareceu na minha vida como se fosse um DeLorean recém-chegado de uma viagem no tempo. Fria e... congelando. Ai, ai. Quando te vi pela primeira vez, criou-se um universo paralelo em minha vida, no qual eu não desejaria um vórtice que me fizesse sair deste outro mundo. Mas que universo paralelo? Sei lá. É, ele... vida dupla. Ele é amante e ela é amante dele. Ah, é verdade. Universo paralelo. Olha aí os signos. Olha que filho da mãe. Tá pegando, tá pegando, tá interpretando bem. Interpretando porque meu filho tá ficando preocupada. O cara tá muito, sabidão nessas coisas. Universo paralelo. Aí. Olha aí. As coisas estavam bem. Até eu me apaixonar por ti. Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Não se apaixona pela mãe. Se cuidado. As coisas começaram a ficar diferentes quando o sentimento de estar perto ficou maior. Olha aí, just for fun. Tua presença era tão forte que quando passavas por mim, me sentia como se fosse atingido por uma Bjork. Mjolnir. É o martelo do Thor. Atingido pela Bjork. Uma Bjork. Ah, meu filho. Com aquele Bjork. Bjork causa impacto também. Aquele vestido de ganso morto de ganso, dela. Mas beleza. Mas algo aconteceu. Uma força sinistra me atraiu para uma ilha estranha e ficamos separados por um bom tempo. Chama esposa. Esposa desconfiando, né? Um monte de banho, qualquer pedaço de mulher secada de banho por todos os lados. Mesmo neste ato de nossa amizade... Amizade colorida. Não deixei de sentir o mesmo que eu sentia por você. A lembrança do seu rosto, do seu sorriso e do Big Bang, que foi o surgimento da sua pessoa em minha vida, foi o que me fez ter forças para continuar tentando sair do lugar ruim onde eu estava. Olha, isso é o divórcio. É. É, exato. O lugar ruim onde eu estava, minha casa, com minha esposa. É. É. Minha família, maldita. Tentaram nos separar, criaram histórias a seu respeito. Olha aí. Mas eu sou um homem de fé. Continuei a te amar em silêncio. Em porque, silêncio. Né, faz parte da infidelidade. Exatamente. Eu te reencontrei e o mais improvável aconteceu. Aceitaste ficar comigo. Posso dizer que neste tempo eu fui tão feliz, mas tão feliz. Parecia que eu tinha descoberto a origem da vida, do universo e tudo mais. Eras praticamente inofensiva, mas quando descobri que eras muito mais do que esperava, minha cabeça explodiu em mil partículas. Isso significa que era amante, tranquilo, Mas aí a amante começa a fazer aquela cobrança dele largar a esposa. É, exato. Mas você tá maluco, aí a cabeça dele explodiu. É, porra, porque agora eu tava com um problemão, né? Algo deu errado ultimamente comigo. Viu? Sentimento de amor e ciúme crescia dentro de mim e comecei a me sentir parecido a um certo vilão em Duas Estrelas, que usa roupa preta e um capacete esquisito. É a culpa. O ciúme da amante. É. Mas você vê que esses homens são sempre ciumentos. Então, como se fosse a rainha Amidala, visto o lado negro acender em mim e decepcionar. Aí, ficou com ciúme demais, porque a amante tinha que ter a vida dela. E aí, já que você não larga esta mulher, exato, eu vou ter a minha vida. E ele ficou maluco. Quero dizer que te amo e que esse sentimento é verdadeiro. Reconheço que não posso ter ciúmes de ti por algo que já estava na sua vida antes de eu... Olha, Antônio Nunes! Não, mas peraí. Tinha uma coisa na vida dela antes dele isso, chegar. Os dois são casados? Os dois são casados, malandro. Sórdidos. Meu Deus, esse cara tentou mandar e-mail ano passado e a gente não leu. Ele veio cheio de... Veio com uma maquiagem nerd. Manda aqui, baixarinha. Acredita em mim quando eu disser que 1% do que me deixa triste contigo não significa nada quando eu sinto a sua falta 100%. Álcool em gel. Não desapareça da minha vida. Álcool em gel. Como se alguém tivesse girado a roda do tempo da ilha. Na vida, precisamos apenas de uma chance para ser feliz. E se fores embora agora, me perderei em uma nuvem de fumaça, onde posso ficar presa em um nexo temporal sem te ver de novo. Não quero te ver em outra vida, brother. Que no caso é sister. Cheio de graça. Quando é nessa que te quero. Álcool em gel, você é minha constante. Olha aí, a amante é constante. Caraca, ei, quer dizer, os dois casados. Olha aí, que baixaria. Os dois, uma baixaria. É pouca vergonha isso. Não, casados e infelizes. Infelizes. Vivendo pessoas, de vidas. Gente, a gente tá tirando pra esses... Não. Tá tudo aqui. Tá tudo aí, cara. Tipo, de onde? Ele vai nos odiar pra sempre. É, alô? Anderson Ricardo? É ele? Boa noite, aqui é Antônio Dutra. O Antônio? Anderson Ricardo, você está no Nerdcast Dia dos Namorados! Cara, eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito. Eu tava aqui justamente escutando o Nerdcast de Dia dos Namorados do ano passado, cara, e dizendo, caraca, se eu participasse... Olha só! Poxa. Agora é a tua vez. Tu mora em Fernando de Noronha, cara, tá loucaço. Fala aí. Você mora em Fernando de Noronha e trabalha como ator, é isso mesmo? Eu fiz um curso de teatro no Continente, depois eu fui fazer um curso de dublagem, aí eu voltei pra cá e... sou professor de teatro. Mas tu tá falando de teatro pra quem, cara? Pra zarara? Os golfinhos? Tá. Porque, não, olha só. Olha só. É porque é o seguinte, eu nasci aqui na ilha. Eu sou tipo, cara, eu sou o único ator da ilha. Olha só. O único, só. Entendeu? E tem uma luz misteriosa que você tem que proteger aí. Vamos lá, vamos à história de amor. Você então, tem um amor em Fortaleza. Ela se chama Kelly. Nós nos conhecemos num curso de dublagem que teve aqui ano passado. Na ilha? Vocês dublam o quê? Ficam olhando para as folhas das árvores e fazendo... Eles dublam os golfinhos. Aí eu a conheci, a gente começou a conversar, aquelas coisinhas de sempre, ah, amiguinho, pegar na mão, essas coisas. Eu comecei a gostar dela, ela também começou a gostar de mim, só que aconteceu, cara, uma grande complicação e um desencontro. A minha avó sofreu um acidente, eu tive que ir pro Continente cuidar da minha avó e eu iria ficar 2 meses fora. Nossa. Aí foi o que, quando tudo começou a acontecer. Quando eu voltei, ela estava com um cara aqui na ilha. O boto saiu da água. Aí, cara, eu fiquei desesperado. Eu perdi a garota da minha vida e acabou, né? Ela se envolveu muito com ele. E ele já era um cara de fora. Mas ele era o candidato ou não? Aí... quando foi em novembro do ano passado, ela foi para Fortaleza e ela está se casando com ele agora nesse mês, se eu não me engano, porque eu nunca mais tive notícias dela. Aí é que eu pedi a ajuda de vocês. Eu apresentei o Nerdcast para ela. Como eu tenho certeza que ela vai escutar o Nerdcast de Dia dos Namorados desse ano, aí eu queria justamente pedir a ajuda de vocês. Ela foi para Fortaleza e eu não tive a oportunidade de me despedir. Então eu queria essa chance no Nerdcast. Eu quero fazer uma declaração, embora ela está casando, mas assim eu queria deixar muito claro que eu gosto ainda dela, eu a amo muito. Que safadinho! Sabe? Olha, ele quer deixar dúvida. Fale pra ela, ela tá escutando agora. Manda ver. Fale pra ela. Fale para a Kelly Key. Diretamente. Kelly, eu sei que você agora tá escutando esse Nerdcast de Dia dos Namorados. Eu sei que tudo que aconteceu ano passado, às vezes eu até fui um idiota, eu não queria enxergar que aquilo que a gente sentiu ano passado tinha chegado ao fim, mas, Kelly, eu gostaria de lhe dizer que eu te amo muito. Eu vou te amar agora e vou te amar para sempre. Eu gostaria que ficasse bem claro, tudo isso que eu tô dizendo e sentindo agora não é um adeus, tá? É apenas amor. Você, para mim, foi a coisa mais importante que apareceu na minha vida e eu sou muito grato, principalmente a Deus, por você ter aparecido em minha vida e ter me feito ser uma pessoa tão feliz por pouco tempo que nós passamos juntos. Então eu espero que você seja super feliz na sua nova vida, que sempre que você puder, você pode encontrar em mim um grande amigo. Então bom. Quer dizer que você acabou de convidar ela para ela ingressar na vida extraconjugal. Fique ligado, o Nerdcast volta já. O maior sucesso literário brasileiro do mundo nerd agora está ainda mais acessível. Miguel deslocou seus exércitos para a fortaleza de Siongene. Eduardo Spohr conta a saga de um anjo renegado através da história da humanidade ao crepúsculo do mundo. Deus está morto! A Batalha do Apocalipse. Agora com frete grátis. nerdstore.com.br. Tradução simultânea. I never take anything for granted. Eu nunca vou tomar nada como garantido. Only a fool maybe takes things for granted. Só um tolo talvez leva as coisas como garantidas. Just because it's here today, it can be gone. Só porque ele está aqui hoje, ele pode ter ido amanhã. And I guess that's why. E eu acho que é por isso que. Why I cherish you so much, because you. Que eu reprimi tanto você. You haven't changed. Você não mudou. Baby, you're still the same. Bebê, você é ainda a mesma. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. Você é tão doce, você é tão bonita como sempre. You know, I'm a little old fashioned. Você sabe que eu sou um pouco antiquado. I guess you could call me a little traditional, because puxa, você I'm pode chamar-me um pouco de tradicional porque eu amo as coisas para permanecer como estão entre você e eu. E isso é uma coisa que você nunca em sua vida nunca vai ter de se preocupar comigo. Eu jamais trocarei você, porque... Baby, I love you. Bebê, eu te amo. Girl, I love you. Menina, eu te amo. Just the way. Do jeito que você é. Não se modifique. Tentando me agradar. You never let me down. Você nunca me desapontou antes. Eu não imagino. Você diferente. E eu não vejo mais você. Eu nunca deixei você. Em tempos difíceis, nós nunca precisamos chegar tão longe. Não, amor. I took the Eu peguei os tempos bons. Eu vou pegar os tempos difíceis. Eu vou pegar você apenas do jeito que você é. Não vá tentando uma nova moda. Não mude a cor do seu cabelo. Ei, você aí. Você sempre teve minha incontrolável paixão. Apesar de eu parecer não ligar. Eu não quero uma conversa inteligente. Não quero trabalhar tão duro. Não, amor. Eu só quero alguém para conversar. Eu quero você do jeito que você é. Freitas com K. Direto ao assunto. Minha namorada prometeu fazer um ménage à trois. Mas tá começando na putaria. Ano passado demorou pra chegar na putaria. O pessoal tava mais tranquilo, né? Pessoal, já estamos inibidos. S'il vous plaît, ménage à trois comigo, se eu conseguisse passar uma mensagem, ainda que curta, pelo programa de vocês. Olha aí. Olha o quê? Que isso, cara? Ih, ganhou ménage. Não, não, porque não passou a mensagem ainda. É. A gente pode não parar ganhou por aqui. Ainda. Não, a gente vai parar por aqui. Você quase foi Kal-El e você quase fez um ménage à Troá. Tente merda. Novamente ano que vem. Essa foi boa. Coitada, a mensagem, lê aí. Não, não, não. Não, o cara tá contra a ménage. Olha só. É, pequenos prazeres da vida, né? Acabar de alguém dessa forma. Não tem preço. Olá, pessoal do Nerdcast, me chamo, por incrível que pareça, Oani, que eu, a partir de agora, chamo de Onanista. Procuro uma nerd entre 17 e 23 anos. Limpetinha. Que seja bonita. É um passo bom? Ele diz, entenda-se. Por que é um passo bom? Nerd bonita? Ei! O senhor já veio nerd? Nós somos nerds, e aí? Você não é nerd, português. Por quê? Quem acha que eu disse que eu não sou nerd? Você mesmo disse várias vezes que não é nerd. Claro que eu sou. Não é não. Fiz blusinha pra assistir Senhor dos Anéis. Ah, tá bom. Pois é. Gosto de Harry Potter, mas você é nerd? Não. É sim, somos nerds. E que gosta de assuntos nerds. Menos de MMOs em geral. Que não seja otaku, porque otaku não é nerd. Aê, gostei de você. Vamos aos meus dados técnicos. 1,77m de altura, 70kg, não muito forte, pela essa proporção eu diria fraco, inteligente e curioso. Curioso. Que cara curioso. Calculo. Fica na tomada pra ver o que acontece. Agora o que importa. Amante de Star Wars, Star Trek, Starcraft, Lord of the Rings, Conan, God of War. Enfim, games, séries, filmes, quadrinhos e tudo mais. Agora eu falo, Impossible. Impossible. Bonita, né? Já vai, mas gostar. Não, isso é ele. Isso é ele. Ele, é ficha dele. É coisas que ele gosta. Não, que todo homem gosta. Só faltou futebol. Aí ele diz aqui, pra dizer a verdade, acho que sou um nerd bem eclético. Não sei se isso aguça algum tipo de fetiche, mas devo dizer que nunca namorei antes. Não acredito. Like a virgin. Para falar a verdade, nunca tive o prazer de degustar a saliva de uma fêmea na vida. Nossa. Meu filho! O que aconteceu? Um pudim. Ai, papai! Meu, de 40 anos. Quantos anos ele tem? 19. Ah, então era igual você. O quê? Eu tenho 19 anos. Com 19 anos, tu tava igual. Nunca tinha beijado com 19? Ele manda esse pedido agora que está apto a sair com uma garota. 5 meses de análise para ler o nível... O que é? Para ver o nível de nerd. Ele foi na terapeuta? Pra ficar apto a sair com uma garota, é isso? 5 meses de análise, hein? Nossa senhora, que complicado. Cara, o seu analista deve estar puta que pariu, cara. Deve estar fazendo desenho de forca com você, deve estar um inferno. Já deve ter dado um cartãozinho lá do Café Fotô. Cara, eu acho que depois dessa, acabou tua chance. Não, gente, muda de cidade. Dá o e-mail dele aí, coitado. Tá explicado. De boca virgem com 19 anos? Ué, meu filho, tem gosto pra tudo. Ele faz faculdade de física, gente. Tá explicado. Ah, tá. Ó, o e-mail dele é emperor, que é imperador em inglês, _ oani@yahoo.com.br. Manda e-mails, porque eu quero ver no que vai dar isso. Olha, gente, ele explicou o que é oani. Oani, objeto andante aéreo aquático anômalo anormal não identificado. Ok. Ou o onanista andante não identificado. Né, cara? Tá ótimo. Tá ótimo, cara. Samuel Serzósimo, 24 anos, Salvador, Bahia. Salve, nerds. Tem uma história que vai fazer cabeças explodirem. Eu sei que vocês vão duvidar da minha versão do início ao fim, mas principalmente as moças, mas whatever. É o seguinte. Num belo dia, estávamos eu e minha namorada, atual ex, aqui em casa e o clima esquentou. Qual não foi o espanto dela quando identificou na minha cueca uma mancha vermelha de batom? Meu Deus. Ocorre que o espanto não foi só dela. Afinal, eu sou o exemplo vivo do Mr. Nice Guy. Nunca tinha traído a garota. Sim, meninas, existem homem fiel. Ele bota parênteses. Nem preciso dizer o que ocorreu depois. Gritos, choro, raiva, término de namoro. Caras, eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como aquela mancha foi parar ali? Não tem coisa mais frustrante de saber que você não fez algo e não tem como convencer nem a você mesmo. É o famoso levar a fama sem deitar na cama. Ah, meu filho, já tá com a fama, deita na cama. Era impossível competir contra aquela prova irrefutável de uma traição e eu não sabia o que fazer. Depois de deixar ela em casa, namoro terminado, voltei e comecei a investigar o que era aquela mancha. Foi quando achei a resposta. Aqui em casa ocorre muito de se misturarem as cuecas do meu pai, do meu irmão e as minhas. Daí minha mãe teve a incrível ideia de marcar essas cuecas com uma caneta para tecidos. Ocorre que a zorra da caneta é na cor vermelha. E a minha mãe tinha testado a caneta justamente naquela cueca. Bem na parte da frente. Pera pra aí. Ver se a caneta funcionava. Mas a mãe dele fez o teste aqui, desenhou uma boca? Cara. A mãe tá querendo sabotar, garoto. Não, era uma mancha, né? Deixa eu desenhar uma boquinha aqui. Desenhar uma boquinha de beijinho. Beijos me liga, né? Na mesma hora eu saí correndo, reuni todas as minhas cuecas marcadas com aquela caneta maldita e levei pra casa da namorada. Cara, imagina a cena do maluco na rua, cheio de cueca na mão. Ainda tive que pedir a minha mãe que confirmasse tudo. Ufa, terminou tudo bem, mas eu fiquei traumatizado. O pior de tudo é que naquela época eu e a menina já tínhamos mais de um ano de namoro e ainda não havíamos consumado a relação. Ou caraca, seja... eu quero saber o seguinte, cara. Tá, teve esse drama todo, aí você tinha que convencer a garota que a tua mãe tinha marcado tua cueca beijando as suas cuecas. Aí tu chegou pra sua mãe e falou o quê? Mãe, a minha namorada tirou minha calça, viu minha cueca marcada de batom? É. E você precisa dizer pra ela que foi você que manchou minha cueca? Que horror, hein? Puta merda, cara. Que inferno. Ai, cara, melhor que isso se a sua caneta fosse marrom, né, cara? Tem mais que é. Menina quer namorado. Alô? Olá, boa noite. Eu poderia falar com a Tiara? Sou eu. Tiara, aqui é a senhora Jovem Nerd. Tudo bem, meu amor? Olá, Tiara. Oi, Tiara. Você está no Nerdcast de Dia dos Namorados. Viva! O seu nome é Tiara ou é Tayara? É Tiara. Tiara igual de cabelo, não é? Tiara de cabelo. Isso, igual do cabelo. Essa piadinha é velha. Já. Poxa, eu tomei um coice da Tiara. Olha o coice. Estamos ligando pra te ajudar. Exatamente. Você pediu nossa ajuda e estamos aqui, meu amor. Você disse no seu e-mail que você está encalhada há 2 anos, ela não isso? Falou encalhada, ela falou que estava solteira. Mas o homem é um bicho mau. Homem é um bicho muito mau. Você está encalhada? O que é isso? Ela não está encalhada, ela está selecionando, meu amor. Ela está solteira. Sex and the City, mulheres bem-sucedidas solteiras. Isso, eu sou bem sucedida, tenho emprego, não tenho serviço. É, tá, pra minhas contas, não sou encalhada. Muito bom. Então, fudidos, desliga. Fudidos, podem desligar agora, neste momento. Parem de tentar ligar. Você disse que você é nerd e que você gostaria de achar um outro nerd. Pode até ser um nerd aggressive. Que você adora. Você tem fetiche com nerd aggressive? Tenho fetiche. O que é um nerd aggressive? Aquele de óculos fundo de garrafa? Tira meleca, em fogo. Que é isso? Não, acho que nerd é esse. Óculos emendado, cofrinho, barriga de fora. Baby pança, cofrinho, tirando meleca, é isso. Você não tá encalhada, é isso mesmo. Deixa eu explicar. Mas isso é um fetiche, meu amor. Dos piores. Deixa eu explicar. Eu sou, tipo assim, eu sou um tipo de nerd diferente. Não sei, eu faço faculdade de moda, mas eu sou nerd. Certo. Tipo, gosto da cultura nerd, estudo pra caramba, de tudo um pouco. E eu gosto muito de nerd. Eu acho que cérebro é afrodisíaco. Então, se o cara for inteligente, for bem humorado, tipo, o corpo é só uma casca. Olha, mas que chique! Isso é uma raridade! Segundo uma mulher seleta. Mas olha que tem umas cascas que são... muito são grossas, gente. Só com uma conta bancária muito gorda, certas cascas, não é? Você diz aqui que você acha que pode assustar os nerds porque você é nerd, mas não aparenta. Não aparenta. É uma forma de você dizer que é gostosa, é isso? Os nerds não se assustam com gostosas, meu amor. Ah, eu mandei, acho que eu mandei o link do meu Orkut, não sei se vocês viram. Mandou o link do Vamos Orkut. Ver você. Abre aí, Dora Jovem Nerd. Vamos ver. Olha com o cabelinho Chanel, meu amor. Olha, pode óculos, meu amor. Não, peraí, mas calma aí. Ela tem que dizer, né, atributos, não é só, eu gosto de gente horrível, podem me escrever, não é? Estou vendo que você tem se uma você cinturinha. Se você é feio e asqueroso, me escreva. É isso mesmo? Eu tô assustado com isso, cara. Assim, eu quero que o cara seja inteligente, que leia bons livros, seja bem-humorado, que eu consiga conversar sobre tudo com ele, porque um relacionamento não é só, tipo, beijinho, abraço, é conversa, muita conversa. Tipo, se for bonito, não, porque o meu gosto é muito diferente, assim. Eu gosto de cara alto, magro e narigudo, então... Mas narigudo, que é isso? Não, peraí, aquele antes do gordo pagando cofrinho tá fora. Existe um piso salarial pra ele? Uma renda mínima? Ai, não pode ser fudido. Tem que ter emprego com carreira. Nada de serviço. Mas o cara precisa morar na mesma cidade ou não tem essa necessidade, já que vai ser só papo furado? Como é que é? Não precisa ser na mesma cidade, mas que não seja muito longe também, né? Porque senão, sabe que ficar tendo a casa 15, 20 dias. Você mora onde? Eu moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Olha, as meninas daí são bonitas. Fica pertinho de Blumenau. Rapazes de Blumenau! 180 quilômetros de Curitiba também. Olha, é perto de Curitiba. Só. Rapazes de Curitiba também. É bem pertinho. Dizem que Curitiba é assim, pouco homem e a maioria é viado. Que horror. Por quê? Você mora em Curitiba, né? Mas eu não sou daqui, eu não nasci aqui. É verdade, porque os meus amigos viados vão tudo pra Curitiba pra pegar homem. Ai, festa, que pegar festa. Homem, entre aspas, né? Pois é, as meninas daqui estão se queixando, né, meninas de Curitiba? Tá difícil aqui. Mas, vamos focar. E vai que a Tiara ainda rouba os poucos homens que tem aqui em Curitiba. Ela conseguiu um psicólogo em Curitiba pra ficar batendo papo. Seria legal. Você é bem meu amor nessa foto aqui, está bem meu amor com esse óculos, cinturinha de pilão, não é? Ah, obrigada. Ah, eu não sou gorda, não sou feia, faço a unha toda semana, cuido do cabelo, me arrumo pra sair, então... Olha, tá melhor que a gente, Sara Jovem Nerd. Tá melhor que a gente, pois é. Nós estamos com mão de peão de obra, não é? Não é, portuguesa? E ela também tem um sobrenome, meu amor, que eu não consigo pronunciar. Qual é o sobrenome? É Getke. Geekfreak. Getke? Que chique! Qual é a origem? Sim, é um sobrenome, meu amor. É, não é o Silva, não é Souza, não é Pereira. Silva e Souza já não pode mandar e-mail pra ela. Silva e Souza estão Estamos fora. Conseguindo selecionar agora. Narigudos com mais de 1,80m que não se chamem nem Silva nem Souza. Mas eu já saquei o negócio do narigudo. Dizem que o tamanho do nariz, meu amor... Meu Deus do céu! Não é o tamanho do pé? Indicador. Não, e sabe por quê? É porque eu também tenho um nariz avantajado. Então, se o dele for maior, eu me sinto bem. Vai que o cara tem um nariz muito pequeno e o sonho dele era namorar alguém que tivesse o que ele não tem. Porque tem essa parada dos oportunistas. Não tá isso mais... acontece muito com os heterossexuais, né? O sonho deles é namorar quem não tem, o que ele não tem. Bom, Tiara, então deixe o seu MSN, que você vai ter trabalho agora depois desse Nerdcast. Ai, que maravilha. MSN falso, né, por favor. Calma, eu vou passar o e-mail da faculdade, daí pode mandar e-mail pra mim e eu posso MSN. Afinal de contas, o e-mail da faculdade você não olha mesmo. Né? Podem encher de spam. Ah, é que eu tenho vergonha do MSN. Eu fiz ele na época do segundo grau, primeiro grau, então... Que é o que? Gostosinha 22, arroba, alguma coisa assim? Não, então vou passar o MSN, vou superar esse trauma. É Tiara, com Y, underline Kiki, K-I-K-I, arroba hotmail.com. Ai, tinha vergonha disso? Kiki, mas que meu amor, Kiki. Kiki de Paris, de Provence. Não precisa revelar a idade, mas se você quiser... Não, eu tenho 20. Tem 20? Um brotinho. Ah, uma gatinha ainda. Por isso que ela fala, né? Na minha idade você não ia falar. Ai, eu te adoro. Eu uso meu amor e fudido 24 horas por dia. Você usa os meus jargões? Ela que bom. Ela estuda moda, então é isso. O dia inteiro, né? Estuda moda é tudo o dia inteiro isso, né? É Paris, Paris, fudido. Chanel. Pois é, ela tá no mundo certo pra falar no isso. No mundo, meu amor, que delícia. Te invejo. E olha que vai chover nessa horta aí, hein? Ai, ia ser uma maravilha. Prepara as moedas que vai vir a chuva de cofrinho, sabe? Tiara, brigadão, foi ótimo. Tiara, adoramos. Você é muito simpática. Ai, obrigada. Meu, adoro vocês. Sou fã mesmo, indico pra todo mundo. Minhas amigas estão de saco cheio de eu fazer elas escutar os Nerdcasts. Pois é, suas amigas não vão arranjar namorado. Se você conseguir, você esfrega esse gordo freak que você arranjar na cara dela. Você gostou, né? Tô sabendo. Pronto. Alô, Pedro? Oi. Tá me ouvindo bem agora? Agora tá bom. Muito bem. Vamos lá, você está no Nerdcast Dia dos Namorados. E nós recebemos um e-mail seu muito romântico. Peraí. Oi. Tá comendo Oi. Cheetos, cara? Eu? Você tá comendo alguma coisa aí, Pedro? Não, eu tava... Tá com eco o som? Tá. Você tá no banheiro? Você tá falando do banheiro? Porra, cara. Pedro, sai do banheiro. É claro, por favor. Mas é claro. Tu vai fazer o quê, cara? Não, porque... Tu tá comendo Cheetos no banheiro, é isso? Não. Esse barulho... Não, eu tava... Na verdade, eu tava jantando. Você tá jantando no banheiro? Que cara, tá bizarro. Só melhora. Mas então, recebemos um e-mail seu. Uhum. Você tem um recado para a Bárbara. Certo. Então, por favor, eu não vou nem me meter... Fale você com a Bárbara. A Bárbara está escutando este Nerdcast neste momento. Então, o que poderia ser tão importante que você tem que falar via Nerdcast para ela? Primeiro que talvez a maioria das pessoas vão conhecer ela como Aya, que é o Aya. Apelido dela. Na verdade, a maioria das pessoas não vai conhecer ela. Acho que vão escutar. Tá bom. Acho que vão escutar também, não vão conhecer. Mas... As pessoas que conhecem ela, conhecem por Aya. Isso que quer dizer. Isso. Ah, beleza. Isso. Vamos lá. Aya. Sei lá, eu pensei em mil formas de fazer isso, mas todas envolvia um musical na Disney, ou hackear uma fita de videogame, ou uma viagem temporal, não sei. Mas de qualquer forma, eu queria fazer isso da maneira mais nerd e mais constrangedora possível. Então eu decidi que você e milhares de outros nerds devem ouvir que, bem, as coisas entre a gente sempre atingiram 88 milhas por hora. Algumas pessoas acham que isso é rápido demais, mas eu não. Eu me importo por ter atingido isso por você. Por você eu atingiria, sei lá, dobra 1, dobra 10, dobra 100 mil, atravessaria o universo só pra te perguntar se você quer ser minha noiva. Fala mais alto! Ouviu, mais alto, com mais confiança. Mais alto, mais confiança. Ele tá nervoso. Tá nervoso. Quer se casar comigo? Nervoso.

poderosos da internet. Se você gostar de música, aula de violão. Um esporte é sempre bom, né? Pra se manter saudável. Pode fazer inglês também. Inglês é importantíssimo. É, não, tudo hoje em dia é inglês. E vai vivendo, camarada. Segue a moda, compra um óculos sem lente. Família Restart. Tudo uma puta foda de sacanagem. Coitadinho. Se não dele. Gostou, vai xingar muito no Twitter. Marco Antônio Barroca, 15 anos, estudante Rio de Janeiro. Estou enviando esse e-mail pedindo um conselho sobre uma pessoa de quem gosto. É uma amiga minha de longa data. Primeiro, erro. Ah, é? Por quê? Porque amiga, né? Puta, de longa data, desde... De longa data. Porra, 10 anos de idade. Tem 15 anos. Se conheceram no berçário. Sempre me disseram que ela gostava de mim. Sempre. Semana passada disseram pra mim que ela gostava de mim. Porque a medida de tempo do jovem é muito diferente da nossa. É, com certeza. O sempre do jovem é 2 semanas. Exato. É igual o Mônica, filmes clássicos. Ele fala de, sei lá. Filmes clássicos. Harry Potter. Batman, né? Cavaleiro das Trevas. Exato. Aí ele nunca deu muita bola. Não acreditava, embora gostasse dela também. Então ele resolveu. Falei com ela como me sinto. Ela disse que sente o mesmo. Porém, ao darmos o beijo, ela muda de ideia. Retira-se, dizendo que não consegue. Olha o drama. Olha! Que realmente queria, mas que fica estranho. Porque... Tipo assim. Ih, você não sabe beijar bem. É. Babona, gente. Babosa. Vai treinar na mãozinha, treina na mãozinha. Fecha a mãozinha. Ou você pega um copo d'água, coloca uma uva no meio e fica, entendeu? Tentando beijar a uva. Mas que... Olha aí! Quando eu era adolescente... É muita solidão nessa vida. Eu nunca soube. É muita ausência. É, ué. Isso na escola. Lá pra São Paulo. É isso que são aqueles copos de água. Cheio de uva na geladeira. Quando é isso na escola, as meninas falavam isso. Ou você fecha a sua mãozinha... E treina na mãozinha, meu filho. Gente, se ele beijou e ela desistiu, alguma coisa... É, foi aquela língua reta até a goela da garota, sabe qual é? Sabe aquela língua reta, tá! Ou foi língua liquidificador, aquela que fica dura e girando, sabe? Que nojo. Você tem ou foi que ser... beijo sem língua. Ou é, bateu o dente, né? Ah, que nojo! Caraca, eu não devo esconder meu pra ele, não, coitado. Porra, com 15 anos a gente não pode nem dar conselho. Declaração. Agora temos uma coisa inusitada desta vez. Ah. Pra mostrar que somos descoladas, temos uma declaração gay. Olha só. Olha que meu amor. Lady Gaga. Aríssimos do Jovem Nerd. Que isso? Meu nome é Fábio. Sou de São Paulo, tenho 24 anos. Olha aí! Ah, claro! Foca, não podia ser a verdade, né? Coisa. Sou estudante de letras. Acompanho o site faz pouco tempo e blá blá blá. Adoro português, ela já vem nerd, blá blá blá. Tem vários gays, eu vou fazer vários gays. É isso assim que falam com os nerds? Os nerds são uma minoria no mundo. Há controvérsias. Há controvérsias. E eu me encaixo numa minoria, dentro de uma minoria dos nerds, pois eu sou gay nerd. Acreditem, há um número considerável de nerds gay no país. Caraca, o cara é bipolar, é isso? Todos os estereótipos gays do mundo. Não, coitado, ele é normal em mim. Não. Vai, vai, tá vendo? O Lady Gaga tá engraçado. Tá. E creio que muitos acompanham vocês. Lady Gaga. Pois bem, eu vou falar agora sobre o assunto do Dia dos Namorados. Há alguns anos... Cuidado com essa palavra. Eu conheci um cara nerd que fazia exatamente o meu tipo. Fisicamente, ele me atraía muito. Gostávamos de videogames, mangás e outras nerdices, como seriados. Depois de um primeiro encontro maravilhoso, começamos a sair mais vezes. O carinho foi crescendo, Lady Gaga. Então começamos a namorar. Era tudo que eu queria. Passávamos tardes vendo séries ou jogando Nintendo DS. Com o tempo foi ficando Nintendo cada vez mais... GLS. Eu uso shampoo de sossoba. com o tempo fui ficando cada vez mais apaixonado por ele. Mas percebia que não era recíproco. Ele gostava de mim, provavelmente como amigo. E eu gostava mesmo dele. Acabou que terminamos. Terminamos de jogar videogame e assistir seriado. Você podia ser só amigo do cara, né? Mas aí ele conheceu... Olha aí, você que vai pra casa do teu amigo, assistir seriado, jogar videogame, acha que tá na amizade? É. Às vezes você é gay, né? Você não é nerd. Não. Só anda com o menino, joga RPG com o menino. Aí, ó. Você pode ser um gay potencial. Nunca feche uma porta, nerd. O meu conselho é diferente. Nunca abra uma porta. Gente, eu acho uma grande vantagem. Você pode usar o guarda-roupa da pessoa. É ótimo trocar roupa, sabe? Você dobra o seu guarda-roupa. É o que o Seinfeld falava. Não é? Eu prefiro repetir a roupa. Pra mim tá ótimo. Repito a roupa, tá tudo tranquilo. E aí ele conheceu outros nerds gays. Teve encontros e tal, mas nada muito além. Eu não senti aquela coisa que senti por esse ex com ninguém. Esse meu ex, inclusive, começou a namorar nesse ínterim. Superei meu ex, mas não consegui achar um outro nerd para habitar o meu coração. Por mais piegas que essa frase seja. Esse ano, por acidente, acabei conhecendo um cara atípico. Me atraía, mas não era fisicamente parecido com meu ex. Tinha uma personalidade difícil. Seria o tipo de pessoa que eu odiaria se eu conhecesse em outras ocasiões. Saímos uma vez e foi bom. Saímos uma segunda vez e, misteriosamente, eu ainda queria sair mais uma vez. Mas por quê? Ele nem nerd era. Lady Gaga. Eu amo videogame. Como ia sair com uma pessoa que o último console que jogou foi um Sega Saturn? Ah, mas o negócio era o consolo, meu amigo. Era o consolo. Esse não foi o último console que ele pegou, meu filho. Você tá por fora. Eu não ligo que ele não é nerd, mas ligo que ele faz um nerd feliz. Só espero que eu ainda esteja namorando quando e se esse recado for ao ar. Porque senão eu vou pagar um puta mico entre os meus amigos e serei zoado por toda a eternidade. Tiago, te adoro. Sossoba. Lady Gaga. Antônio Dutra. Quem gostaria? Antônio Dutra. É Marcel que tá falando? É com ele que você tá falando. Oi, Marcel, tudo bom? Isso. Só um minutinho que eu vou tudo passar bem? A sua ligação. Pois. Alô, Marcelo? Oi. O Antônio Dutra. Ah, não. Antônio Dutra. Não acredito. Não acredito que vocês ligaram. Ficou assustado? Emoção, maluco. Está emocionado, que bom. A real, posso já abrir o jogo com vocês? Abre. Logo de cara. Manda. Eu não tô mais naquela mina, não, viu? Já foi. Ih, olha aí. Resolveu, já tá resolvido. Ó, a fila anda, meu cara. É, tem que ir. A fila figurinha anda. Figurinha repetida pra dar álbum, cara. É isso aí. Já dizia o Johnny Ken. A gente crente que ia ser mó chororô, mas... Eu tava preparado pra dar um esporro inacreditável. Então, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Fiquei 2 anos e meio, não deu certo, sabe? Tava chorando, tava mal, tava com dor de corno, cacete. E agora, acabei saindo fora mesmo, sabe? Foi um ato de desespero, caros nerds. Foi um ato de desespero, entendeu? Mas agora eu tô super bem já, sabe? Acabei arrumando uma outra pessoa aí que tem que pensar já, sabe? Pô, tá então... Já tá arranjado? Já se arranjou, tá no rolo? Eu já tô me ajeitando com outra pessoa já, você acredita? Tá, mas tem que ser. Mas é rápido? Mas e os gatos e os cachorros? Ficaram com Eu tô com o gato, ela tô com o cachorro, o Xbox ele tem feito, o PSP continua comigo, óbvio. Já comprei um PSP pra ficar mais feliz ainda, então não pedi mais nada. Assim, então, bola pra frente. Exemplo de inspiração. Cadê a história dramática que a menina estava com gripe suína, estava na UTI? É, já foi, então, cara. Tudo isso passou, né? Passado. É? Passado. Morra, puta, nojento. A mulher morava com o cara e do nada, vou morar com as minhas amigas. Tu sabe o que aconteceu, não sabe? O velcro colou do outro lado, meu amigo. Ah, mas que horror. Ela morava com ele. E aí não pode morar com uma amiga, mãe. Peraí, porra, tá morando casada com um cara. Fala, olha só, a gente vai continuar namorando, mas eu vou morar com outra pessoa, tá? É. Alerta número 1, ligado? Defcon 1. E acabei descobrindo muita coisa que me magoou, né? E aí eu falei, peraí, não vou atrair mais nada, então. Aí larguei mal mesmo, entendeu? E realmente, eu tava rolando outras coisas por aí, sabe? Muito bom. Olha que bem. Ela tinha esqueletos no armário, não é? Nerd que segue em frente. Keep walking. É, segue em frente, exatamente, exatamente. Fui numa balada louca, conheci uma louca desvairada. Cuidado, Olha, o Guga... Que é isso? Você tá empolgado? As vagabundas levantam a mão pro céu, perigo são as loucas. É, já dizia Guga, não é? Eu fico isso na cabeça mesmo, sabe? Isso que vocês falaram no outro Nerdcast lá sobre... O mundo só tem maluca, só tem maluca. E é verdade, o mundo só tem maluca e viva as vagabundas, viu? Viva as vagabundas. Olha a mensagem de Dia dos Namorados. Viva as vagabundas. Olha aí, você nerd que é apaixonado por uma maluca, sai fora, mano, sai fora. E vai procurar a sua vagabunda. Mano. Procure a sua vagabunda. Não, manda um recado aí pra sua vagabunda, aproveita. Manda aí, malandro. Fala aí, fulana, sua vagabunda, eu te adoro. Não, eu tô brincando, ela não é nem um pouco vagabunda, não, ela é uma pessoa muito legal, sabe? Ah, a sua vagabunda, vagabunda. Vagabunda dos outros. Dá só um recadinho pra nova, né, Diego? Pode, pode. Ana Luísa, beijo, obrigado por ter me trazido pro mundo real. Olha, foi bonito, hein? Ele fechou com chave de ouro, o rapaz tá demais. O mundo real soltinho. Tá inspirado. É. Tá soltinho, cara. Obrigado por chacoalhar meu coração, querido. Olha, olha, olha o conquistador. Você bebeu, Anderson? História de namoro. Meu nome é Sander Júnior. Quase Sandy Júnior, né? É que ele fala, tenho 33 anos, já ouvi toda a piada sobre Sandy Júnior, não acredito. Sandy Júnior, que bonitinho. Coitado. Ele canta pra gente. Tempo, né, pelo menos. Nerd, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Ai, não resisti. Nerd, guitarrista, analista de logística, divorciado e fudido graças à ex-esposa. Olha aí. Ai, meu Deus. Fudido pela ex-esposa. Caríssimos netos, minha contribuição para o especial Dia dos Namorados é uma homenagem a duas pessoas muito bacanas. Uma ex-namorada e o melhor amigo da faculdade. Isso lá pelos idos de 1997. Eu era o japa, o nerd, o careca. Bom, um dos colegas trouxe a irmã do sul pra morar na cidade. Toda a turma caiu matando, afinal a guria era linda e perfeita. Claro que fiquei na minha, que chances eu teria? Quando menos se esperava, depois de muito chaveco, sem ninguém conseguir nada, ela lasca um baita beijo no japa. Deixando todo mundo atônito. Eu aproveitei muito e nos meses seguintes, durante os shows da banda, lá estava ela, no backstage, sempre me acompanhando. Claro que fomos morar juntos, era na casa de um amigo meu, mas dividimos o mesmo quarto. Uma nega muito, muito rápido, né? Ah, mas foi mulher bonita, velho. Ficou desesperado. Meu Deus, quando é que eu vou ter isso de novo? Tenho que segurar isso aqui. Não podia ser melhor, mas, claro, sempre tem o mais. Em um belo mês, meu cachorro morreu, a banda acabou, bati o carro e passei o final de semana com meu pai pra consertar o carro. Quando voltei, ela não conseguia me olhar nos olhos, até confessar que tinha me traído. Olha, tomou. Olha, com o melhor amigo. Tava morando na casa da minha. Japa careca. Os amigos, muito chateados, mas ninguém conseguia me contar o que havia rolado. Bom, chutei o pau da barraca na festa mesmo, dormi no sofá de um amigo e no dia seguinte liguei pro maior brother que eu tinha na faculdade, aquele melhor amigo desde o primeiro dia de aula, e pedi ajuda. Cara, eu preciso saber quem foi, com quem ela me traiu e quem foi o filho da puta. Seu melhor amigo, que você dividiu a casa lá, meu filho. E a resposta do outro lado, depois de um certo silêncio, foi: cara, fui eu. Ela quis ver outro careca. Então, em homenagem a um período de trevas da minha vida que supera até meu divórcio, aos queridos Carlos e Elizabeth, que não tem mais notícias, espero que vocês estejam bem ferrados onde que estejam. É uma história de luta, né? Dia dos Namorados, coisa boa, hein? Alô? Alonso? Aham. Uhum. Landa, Alonso! Você está no Nerdcast Dia dos Namorados! Porra! E aí, meu filho? E aí, jovem nerd? E aí, rapaz? Você nos mandou um e-mail falando de um relacionamento seu de 1 ano e 8 meses com Carolina, mas que terminou mal. Sim, sim. Isso é triste. Não, quero saber o que significa terminou mal. É, exato. Aqui está dizendo que tantos foram os erros de ambas as partes. Ambas as partes. E ele grifou ambas. Já era, não vai me conquistar. Tem que falar que só você que aqui você grifou, disse não. Que sabe que não tem volta. Por quê? Ah, se não tem volta, tchau, né? Não, o negócio é que... É que, tipo, ela veio de outros relacionamentos que não deram muito certo e tudo mais. É uma história muito complicada, assim, tipo... Eu conheci a irmã dela aqui em Belo Horizonte, basicamente no mesmo dia que eu conheci ela pela internet em Portugal. Nossa, olha só, tu pegou a irmã dela e aí ficou aquele climão. Não, não, não, isso daí é um dos fatores complicadores que ela sempre achou que eu tivesse, que eu sempre fosse afim da irmã dela e tal. Olha só, um Nelson Rodrigues de primeira. Nossa, pegamos o Nelson Rodrigues aqui, que delícia! É, mas aí, tipo, o negócio é que ela... Sempre teve esses relacionamentos complicados e tudo mais, e eu sempre, tipo, que meio que prometi que ia proteger ela dessas coisas. Não, tudo ela mais. Veio com bagagem, né? É isso. É. E aí, mas... que você fez de errado? Não, aí o negócio é que eu aguentei durante muito tempo as coisas, mas depois aí eu acabei. Mas não, calma aí. As coisas de... o quê? O que que você teve que aguentar? É, ela tinha bigode, né? Veio de Portugal com bigode, ela mamada. Não é que, olha, não é que ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito gente boa e tal. Só que, infelizmente, tipo, ela é uma pessoa difícil de lidar, você tem que saber, assim, eu não vou mentir, eu ainda amo muito ela e tudo, mas... Eu acho que ela merece um pedido de desculpa no único lugar que ela sabe que eu adoro, é uma coisa tipo... ela sabe como é que eu gosto do Nerdcast. Eu amo ela, que eu me arrependo de todas as vezes que eu faltei pra ela, todas as vezes que eu descumpri alguma promessa, e que ela vai ter sorte de encontrar alguém que mereça ela de verdade, que ela merece sim ser feliz, que ela não tem que duvidar disso, e que ela é uma pessoa linda, e que é isso. Mas ela escuta o Nerdcast? Ela vai ouvir isso? Vai, ela vai ouvir isso. Tudo linda, meu amor, tudo bem? Por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo nessa relação? Ele botou aqui uma coisa tão bonita, olha só o que ele botou. Nós nunca mais poderemos estar juntos, mas eu te amei, te amo e sempre vou te amar. E aí ele citou o Seal, olha só. Porque você sempre será... My power, my pleasure, my pain. Ele poderia citar Seal também com outra música, né? Qual? Crazy. Oh, we're gonna never gonna survive. Get a little crazy. Mas você acha que essa calça tanta vibe, né? Olha, Quem diria? É o dia do namorado. Tu não quer voltar, fala a verdade. Não quer voltar, tudo certo, beleza, desculpa, fica pra próxima. Não, o negócio é assim, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Tipo, ela sempre vai ser a mulher da minha vida, todas as outras vão ser sempre comparadas a ela. Mas... Você sabe que isso é um problema, que se ela não voltar pra você agora, você tá fudido. Pois. Porque pois toda mulher que ouviu o Nerdcast vai falar, pô, quer dizer que eu não sou igual aquelazinha, Carolina, né? Ah, seu bolo queimou, porque a Carolina não queimava a bola. Meu Deus do céu. Amor à distância. Joel Henrique, 22 anos, Nilópolis, Rio de Janeiro, fuzileiro naval. Manda bem você. Bem no foco da DM. A história dele é a seguinte. No dia 11 de junho, ele completa 3 meses de namoro com a Juliana. É, mas temos o seguinte problema. Fui movimentado pro interior de São Paulo. Aqui não há sinal de celular, não tem internet. O cara tá dentro de uma caverna. Meu Deus, não tem internet. Tá na caverna do Diego. A única solução é passar na prova de cabo que ele vai fazer. Ou seja, ser promovido e voltar pro Rio de Janeiro pra fazer o curso de formação. Mas isso é bem simples, na verdade, né? É como? Porque fica o quê? Um cara de cada lado e quem derrubar o outro ganha. Se ele passar nisso, ele vai ser promovido. Prova de cabo, gostei. Não, tá sendo difícil pra ele e pra ela. Sustentar namoro à distância. Que eles já não estão fazendo mais a prova de cabo, né? Por isso, ele veio, mandou este e-mail humilde... Mal escrito. Pra pedir ajuda. Ele gostaria de deixar todo mundo sabendo como ele ama esta mulher. Juliana, eu te amo. Com esta voz. Como podemos ser tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos? Você completa meu destino. Você expandiu o mundo dentro de mim. Você preencheu o que faltava no meu coração. Você é responsável pela melhor fase da minha vida. Com você me sinto mais forte, mais inteligente. Você quer ela deve ser burra. Aí ele se sente inteligente. Nossa senhora, tá esculachando a mulher. Mais engraçado. E o mais importante, ele se sente mais bonito. Oh, meu Deus do céu, para, garoto. Você está estragando tudo. Ele chamou a menina de horrorosa. Horrorosa. Sem graça e burra. Ele se sente... Meu Deus do céu! Olha só, quando você diz que alguém se acha inteligente para a pessoa, é que tá um capial do lado. Mais bonito também. Ah, me sinto mais bonito do lado dela. É claro, tem sempre aquela história da amiga feia, né? Que você quer ter uma amiga mais feia. Porque... Não, porque não existe a possibilidade de você se sentir mais bonito porque tem uma pessoa bonita perto de você. Ah, é? Se tem uma pessoa bonita, mais bonita que você, você se sente uma merda. Você só se sente mais bonito, é que nem um gordo. Só se sente mais magro quando tem um cara monstro. Aí, pô, agora eu tô me sentindo melhor, não sei o que lá. Vamos continuar com a declaração. Eu te amo, Juliana. Você é a mulher da minha vida. O destino fez com que nos encontrássemos. E como nós sempre dizemos, nada acontece por acaso. Eu vou me esforçar, vou passar nesta prova, voltar pra você. Meu objetivo de vida agora é fazer você feliz. Com você me sinto um herói. Você é a fonte dos meus poderes. Sem você, emo, mundo para. Me explica o que é isso. Sem você, emo, mundo era para. Meu mundo para. Ele inverteu por obra do destino ou não. E como você sempre canta pra mim, como num filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto? Rimou. Eu já nem sei mais o que dizer, então deixa eu repetir. Juliana, eu te amo, não vivo sem você. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Alguns adoraram. Something for you to pass the time. Outros odiaram. One day you can make up your own game and everyone else will have to follow your rules. Após 6 anos de enigmas e mind games, a saga da ilha mais misteriosa da TV chegou ao fim. Depois de 10 Nerdcasts repletos de teorias fajutas, não perca o evento final para pontuar todas as suas dúvidas, alegrias e decepções. O último. To remember. E definitivo. And let go. Nerdcast de Lost. Declaração. Jerry Collapse. Nome deve ser Jerry, né? Jerry. Jerry. Tom e Jerry, meu filho. Tom e Jerry. Nome fictício. Pior que Tom e Jerry vale, né? Mas Jerry pra qualquer outra coisa. Santos, São Paulo. Estudante. Fiquei meio em dúvida de mandar este e-mail, mas decidi por mandar. É uma declaração de amor, bem nerd, que eu escrevi pra uma namorada minha. Pra uma delas, né? Pra... São várias. Olha aí, meu Deus, pra uma namorada minha. É, por isso que ele tava na dúvida, mas decidiu. Esqueci. Por isso que botou o nome fictício, não é espertinho. Ah. E na dúvida, coloquei o nome fictício, tá tudo certo. É, e nem vou mencionar o nome da garota. É, fiz uma declaração que não vai ser ouvida pela pessoa certa e eu não tô me declarando porque eu não uso meu nome. É óbvio. Como poderia dizer o quanto você é importante pra mim se não te comparando... com as outras. É isso, mas não é isso. Seria bom, hein? Não é isso. Não, tá bom. Se não te comparando ao carbono. Ah, isso deve ser alguma parada boring, Big Bang Theory. Ao carbono? É, assim como eu ele... Eu tô vendo. Tem uma cara de Sheldon essa porra. Olha aqui, né? Assim como ele, você é a razão da minha existência, o componente que me faz evoluir e me dá energia para continuar meu dia a dia de cabeça erguida. Olha aí. Você pode ser a substância física mais preciosa do meu mundo. Por meio deste, queria que você soubesse quanto você é importante e necessária para minha existência continuar a ser como é. Ah. É curto, é estranho, mas na ocasião foi não. Escrito de coração. E tá é bom. Curto, é estranho, ele tá falando de outra coisa, não do poema. Salve, nerd. Meu nome é Maurício Davis de Almeida, vulgo Galo. Tenho 17 anos e sou um estudante de ciências do esporte na Unicamp. Uhum. Ciências do esporte. É. Isso aí tem um mercado no Brasil, pô. É legal isso. Senhora Jovem Nerd, é legal isso. Ciências do esporte. Não tenho a mínima ideia do que é, mas eu gostei desse nome. 442. Né? Você parece importante, quatro, você. 442. Desde o começo do ano eu conheci uma menina chamada Bruna, vulgarmente conhecida como Pelanquinha. Puta que pariu! Garota! Cara, tá que porra é essa, cara? Eu tava conhecendo uma velhaca? Falou, chamou a velha de garota. Bruna Pelanquinha. Não, mas destruiu. A Bruna devia ter uns 150 quilos. Aí fez uma operação de estômago. Com um pescoço de vagina. Pescoço de vagina. Coitada, brincadeira, Bruna. Brincadeira, Pelanquinha. Brincadeira são teus amigos, porra. Que me chamou a atenção, realmente. Não tem como não olhar a mulher apelando humana, né? Ai, gente, que horror! Coitada. Depois de umas 3 semanas conversando e ficando amigo, um provável erro, eu diria acerto, já que a mulher era uma pelancuda, me declarei pra ela. E ela me rejeitou porque já tinha um rolo. Olha aí. Olha, velhaca tá... Tá foda, pelancuda tá demais. Porém, continuei seu amigo e continuei a investir nela. Tudo errado, né, cara? Cara, foi todo errado. Foi na pelancuda da sala, ficou amigo, a mulher deu toco, o cara continuou. Caraca, que cara autodestrutivo, cara. É feitiço. É muita ciência do esporte aí na cabeça. Nas aulas, ela sempre me dava condição, fazendo cara, esses caras... Fazendo cafuné, porque toda avó faz isso. Meu hábito. É. Começar de novo, né? A velha... Já, a marido morreu. Fazia cafuné, meu. Voltou pra faculdade, né? E ele achou que ela tava dando condição, é. Só o normal de toda avó. Fazia cafuné, apesar de nunca querer ficar comigo. Já passou, né? Minha avó também, né? Sempre me fez cafuné, nunca quis ficar comigo. O que me surpreendeu foi que numa terça-feira... Chovia muito? Quando foi se despedir de mim, me beijou na testa. Beijou? Deve ser na testa, né? Beijou onde, é? Ué, beijou, gente. Cada o cara lá deve ter dado tchau e alguma pelanca grudou na cara dele. E ele acha que foi um beijo. Mas ela pegou uma pelanca suada. Então eu achei que tinha escolhido ficar comigo. Erro meu. Olha aí. Que cara, puta que pariu. Na quarta-feira que se seguiu, ela ficou estranha comigo. E na quinta, voltamos a nos falar normalmente. Porém, na sexta, ela veio conversar. Caraca, que meio mal escrito. Dizendo que gostava muito de mim, mas que não tinha largado o rolo. Um rolo de macarrão. Ela devia estar no tratamento pra... Aquele tratamento de rolo. Sabe, pra chegar pelanca? Venho aqui pedir a ajuda de vocês para poder falar para ela o quanto eu gosto dela e que quero ficar com ela apesar das pelancas. Me dê a oportunidade de conseguir me declarar para ela e tentar convencê-la a fazer uma declaração ao vivo. Ah, cara, mas depois desse netcast que tu não tem nenhuma chance. Caraca, cara, tu quer namorar uma pelanquinha? Lá vai. Pelanquinha. Desde que nos conhecemos naquela aula e que jogamos Junkin' Po. Junkin' Po gigante. Junkin' Po gigante. Por que é Junkin' Po gigante? Que é Junkin' Po? Ah, com pelanca. Sempre quieta e rindo de tudo. me fazendo chegar na faculdade às 7h30, sendo que as aulas só começavam às 10h30. Olha só, a senhora sempre chega antes pra tricotar. Isso é uma coisa de velho mesmo, né? Acorda cedo. Pra ficar coçando a pelanca. Me fazendo de bobo, a me fazer acreditar que eu tive a chance a cada conversa no MSN, olha. Terceira idade com tudo. Cada despedida pra você entrar no seu ônibus. Pela frente, pela parte de frente. Sem pagar. Cada ponto de esperança que eu tinha depois que nos beijamos naquela terça-feira. Me deixou mal pra cacete, eu tava louco por você. Quando tinha que, na verdade, ter te mandado pra casa do caralho. Que isso? Meu Deus, o que é isso? Que é isso? O maldito Step que sou até hoje. Venho aqui pra dizer que, apesar de ser um imbecil, por acreditar que você algum dia vai ficar comigo, eu não consigo te tirar da minha cabeça e te amo. Meu Deus! Primeiro ele manda pra casa do caralho. Nossa, ele é bipolar. Ah, meu caralho, depois eu te amo. Lembra que o idiota aqui vai sempre te esperar. Coitado. Ele tá maluco, cara. Abraços pro Maurício bipolar. Ai, papai. Pedido de casamento. Alô, eu poderia falar com o Lélio? Alô, é ele? Você está no Nerdcast do Dia dos Namorados, meu amor! Caraca, mano! Mas que beleza! Caraca, que isso! Por essa bem, você não esperava, hein? É, olha que surpresa! Que surpresa, não é, Lélio? Nossa, que isso! Surpreso mesmo. Surpreso mesmo, né? Ai, mesmo. Que belezinha. Lélio, nós estamos ligando para você porque você nos mandou um e-mail dizendo que conheceu a Cíntia em 2002 pelo Mirk, é mesmo? Nossa. E aí, que é o Mirk? É o MSN de Minas Gerais? É o Mirk? É o Mirk. Antes do MSN, rapaz. A Mirna. Acessa minha Mirna. Bem, você nos disse que quer falar algo especial. Você quer pedir Cíntia em casamento ao vivo no Nerdcast? É isso mesmo? Isso mesmo. Caraca, então vamos ligar pra ela. Mas agora. Peraí, você tem certeza que ela vai dizer sim? Porque vai ser um fiasco. Não, certeza não. O que você faz da vida, Lélio, em Araxá? Em Araxá. Eu trabalho em uma empresa de mineração. Olha só. Olha, mineração? Em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Mas você é mineiro? Literalmente, excelente. Bom, então não vamos perder tempo, vamos ligar para a Cíntia agora e aí ver no que vai dar essa história. Vamos lá. Alô? Pois. Alô? Poderia falar com a Cíntia? Oi. Aê! Aê, Cíntia! Você Cíntia! Está no Nerdcast do Dia dos Namorados. Legal. Olha que beleza. Olha que surpresa. Você esperava que ligaríamos pra você? Nossa, de forma alguma. Que nós estamos ligando a pedido do Lélio. Alô, oi. Oi. Olha, que casal sem graça. Tá todo mundo constrangido. Quando você liga pra ela, Lely, como é que é? Assim mesmo? Vocês têm um apelido carinhoso? De casalzinho? Mozão. Mozão. Mozão. Melhor que o Jovem Nerd, chama a senhora Jovem Nerd de maluca. Ele é o maluco, eu sou a maluca. Vamos e como, lá. É que ela, como é que ela chama você? Preto. Preto? Preto. Você fica lá nas minas de carvão? Minas de carvão. Na China. Muito bem. Lélio, você tem algo a dizer para a Cíntia? Não. Nerdcast é tudo. Não, não. Mozão e preto. Mozão. A gente se conheceu em 2002 através do Mirk e eu não tinha outro lugar, a não ser o Jovem Nerd, a gente poder fortalecer ainda mais o nosso laço de amor. Mozão, você quer se casar comigo? Quero. Muito fertilizante nessa vida. Que bonito isso. Agora vocês têm registrado esse momento no Nerdcast para sempre. Registrado mesmo, agora eu posso garantir. Agora que romântico. Vou mostrar para os meus filhos, meus netos. Tem que mostrar antes pros seus pais que vão pagar a festa. Que bonito, gente. Parabéns, parabéns. Olha, eu fiquei emocionada, adorei. Quer casar? Quer casar? Esse sotaque é o mais bonitinho. Quer casar? Quer casar, mozão? Tradução simultânea. Apaixonado em love, sem destino por aí. No destiny, nobody own us. Essa noite pra nós dois é tudo. Tonight is for the both of us. It's all a dream. I love you. Agora Chico Borat. Together, you and me and the moon. Like Adam and Eve in heaven, nice. No one to censor our judgment. That's nice. High five! I want you! Agora Britney Spears. I'm totally in love. Just in the shyness. Running to the sea, making love for the first time. Shakira. Completely spinning like a carousel. Star shines to spire. Embriagados de array fail. Agora chique África. Be a new. You a B. Nothing is a sin. We are in love. Agora chique Henrique Cristo. This is my boy. Home down the stairs and I'm the five of Santa. I'm not just going to never come Bella. Você pode. E eu não estou traduzindo a letra, esqueci. Não preciso traduzir o meu poema, entendem todas as línguas. Perdemos toda a nossa timidez. Correndo juntos pra cair no mar. Fazendo amor pela primeira vez. Eu não vou deixar passar isto em branco. Ano passado, o Azaghal, apesar de toda a sua timidez e insegurança, se declarou ao vivo. Milhões de nerds. E a senhora Jovem Nerd pediu mesmo. O que, que ele disse, senhora Jovem Nerd? Fica pra próxima! Fica pro próximo Nerdcast, o Dia dos Namorados. É agora ou nunca, malandro. Recebi várias mensagens. Agora eu quero ver a Jovem Nerd. Agora eu quero ver. Eu não preparei nada. Seria natural, usa aí suas vozinhas de retardado. Ah, mas se ele começar a falar que nem é retardado, o povo vai vomitar. Então, já viram aquele comercial de um salgadinho? Que a garota começa a falar com o namorado com goma retardada na frente dos amigos? Esse é o Jovem Nerd já... na minha frente no Azaghal. Tem que ver as caras do Azaghal. Vai, Jovem Nerd, solta o Steve Frank. Ai, me travou. Já que você não vai falar, então eu vou falar. Fala, só Jovem Nerd. Vai com tudo. Jovem Nerd, meu amor. Que isso? Agora com essa sua vida de chique mídias sociais. É palestras em Miami, são viagens, jantar nas alturas, comida francesa. Eu digo pra você, meu amor, que você não vai me embuchar. Eu não vou deixar você me embuchar. Vou ficar aqui embuchada e você viajando, né? Vendo corpinhos de biquíni em Miami. Não, não, não. E se você, por um acaso, ficar um velho tarado que fica olhando pra garotinha, eu já falei que vou ficar velha Dercy Gonçalves decadente. Só com os garotinhos, né? Vou contratar jardineiro, musculoso. Trabalhando tudo de fio dental. Então se cuida, meu amor. Mas que declaração de amor mais linda! A mais linda que eu já vi na minha vida. E não fique fudido que não vou sustentar velho fudido. Mais vale um azagal na mão do que dois jovens nerds perambulando por Miami. É, isso foi romântico, né? Romântico é você, seu gostosão. Foi o Azaghal, não, meu amor. O Azaghal só me dá presentes de luxo. O quê? Vamos... Me deu esculturas de artistas plásticos famosos. Sim, é verdade? Presentes bons, não posso reclamar, ele tem bom gosto. Já o jovem nerd chega de viagem, o Azaghal me traz uma bolsa maravilhosa, linda, e o jovem nerd chega com um dado de pelúcia. Se fosse um dado de pelúcia com um númerozinho, podia ser aquelas brincadeiras de sacanagem. Não, não, não. O dado vinha só com uma interrogação, era o dado do... Era o cubo do Mario Bros. O Jovem Nerd, se trouxer dadinho erótico pra senhora Jovem Nerd, ele vai ter só uma opção. Você joga o dado e vai sair. Massagem. Melhor que isso, só uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, um presente que o Jovem Nerd me deu, dia dos namorados. Um vestido colado verde abacate. Caraca, eu não lembro disso. Fiquei chique, frutinha. Ah, mas você ficou chique outra Ai, coisa. Caraca, chique putinha, né? Chique putinha. Obrigada, Jovem Nerd. Me passa o cartão de crédito. Deixa eu comprar meu presente. Por favor. E aí, você gosta? Vem cá, vem. Tem mais, quer? Beijinho aqui, tá? Oi. Alô? Oi. Lambda, lambda, lambda, nerd! Você está no Nerdcast Dia dos Namorados! Alô? Cri, cri. Pedro! Desligou na cara!